de Deus chegando aqui. Sinais e maravilhas vão acontecer. Línguas repartidas por todos os lados. Quem é pentecostal não vai ficar calado. A glória de Deus vai impactar. Eu sei que o ambiente não vai suportar o peso da unção que está descendo aqui. Se você quer ser tocado, então dá lugar. Se envolva no louvor e comece a adorar. É glória, é pura Shekinah. Há um perfume diferente invadindo este lugar. É a presença do Deus de Israel. Ouça a orquestra celestial tocando uma sinfonia lá do céu. Abra tua boca pra glorificar. O Todo-Poderoso vai fazer neste lugar cair um temporal de graça e poder. Deste lugar é a presença do Deus de Israel. Ouça a orquestra celestial tocando uma sinfonia lá do céu.